Linha 5973, táxi via parte principal, Índia e Alfa, até o ponto de espera da 1-0, no ponto de espera Torre em 1, 1-8, decimal meia dúzia, o ajuste no 0, no 5, um bom voo. Papatelo Mike Foxtrot Serra Pronto Copy. Autorizado para Serra November Oscar Charlie, nível 1 centena. Decola da 1-7 com curva esquerda no perfil da saída Momo e após direto o destino. O controle em 1-19.35 e aciona 5044 no transpondo. Sente 10 copiado para acionamento, taxa de decolagem agora com a torre 1-18 decimal meia dúzia, o ajuste no 0 no 5, um bom voo. Adicionamento de novo táxi Mike Fox no CR. Rio 5973, mantém ponto de espera para o sino zero. Mantém ponto de espera, zero, zero. Homens de November Alfa, na vertical de Paris. É de forma rotatória. Afirmativo, informe estabilizado, plano 3304, 2000 pai, ajuste 1015. Plano 3663, desse mantém a 2000 pés, ajuste 1015, informe estabilizado. 2015, portal estabilizado, plano 3663. Autorizado o táxi até o ponto de espera no 7, porta para ingresso, olha, reporta para ingresso, pronto, o Mike Fox para o certo. Oxenê 6225, solo 01, livre a pista pela direita, frequência do solo 121, decimal 9. Pela direita, 209-6225. Chiné 6225, bom dia, táxi via Alfa e reporta antes ao táxi Juliette para ingresso. Alfa, reporta antes da Juliette, livre táxi na 225. Mike Fox Trot Serra, autorizado ingresso, reporta alinhado e pronto para decolagem. Salvador, Papa Romeu de November Alfa, na proa da rotatória, visual com o campo. November Alfa, autorizado final da 1-7, reporta 3 milhas final da 1-7, informa o tráfego a 2 milhas da cabeceira 107, é um Robson 44 a 500 pés. 015, bom voo. Do tráfego para encarar um visual com o Indiana November Alpha. Sente, porta na final 3 milhas, Indiana November Alpha. Reportará na terceira milha, Indiana November Alpha. Channel 6225, após a passagem do Boeing da Total, ingressa Juliette, posição 01, estádio principal. Após a passagem Total, ingressa para o posição 1, 6225. Olha dessa 3663. Quem é que completa o Norte no 2, Salvador, na campanha 118 aqui uma meia dúzia? 3663, deve pegar fogo. Norte Fortaleza, nível 3, 10. Decola da 10 com curva esquerda, no perfil da saída Momo, transição Froti. E após conforme a rota do plano de voo. O controle em 119.35. E aciona 5007 no telefone. Está presente Romeu Fox 018-5973. São Frotinho. 119-35. O controle 5007 para a fone total 99-11. Correto, no PAT 3, reporta pronto para o inspecionamento, total 99-11. Sente livre acionamento e puxe, reporta para o táxi. O ajuste no 0 no 5. No 0, 1 no 5, repare para o táxi, 999. Tal 9897, mantém ponto esperando no 0. Passando, está no baixar travado, está 3663. Na 3663, o vento 140 graus, 8 nós, autorizado pouso pista no 0. Informa o tráfego a 2 milhas da cabeceira no 7, mantendo 500 pés, é um Robson 44. Recebe pouso no 0, sendo tráfego para 3663. Prosseguindo para Salvador, confere? Estou descendo por São Paulo, tá? Na verdade, ok. Direto Morro de São Paulo, não tem contato? Você foi direto. Assim, 510, às 15, fome, na passada, 20 milhas. Só para reforçar a parte do travessão da parte, porque é do céu. Foxtrot Serra, decolado aos 06, mantendo pro até 2 mil pés para iniciar a curva, Mike Foxtrot Serra. Ok, decolar, será controle, 035, é isso? Mantendo 2 mil pés, o Mike Foxtrot Serra, controle 199.35. Já tinha iniciado a curva, 935, Mike Foxtrot Serra. Sempre Recife na frequência 12545, alterna 12685. Sierra Golf, autorizado acionamento, chama para o táxi. 12118, acima minha vida. Gente, Santa 3305. 14298, acione identificação, chegada Mário, mantém 050. Bom dia, passou 2500 na sua escuta, Mike Foxtrot Serra. Foxtrot Serra. Ah, está autorizado por vá à esquerda na primeira posição, Momo, para sair da mão. Hoje, Momo, na primeira mão, o conselho está restrito, Mike Foxtrot Serra. Autorizado subir até o centro. Uma centena livre, Serra. 3304. Índia November Alpha, novo 360 pela sua esquerda, reporta reinterceptando o eixo. 360 pela esquerda, reporta reinterceptando o eixo, no 7, Índia November Alpha. 3663, solo 08, livre a pista pela direita, frequência do solo 121, decimal 9. Na 3304, o vento 1,40 graus, 08 nós, autorizado pouso pista no zero, informa o tráfego a 2 milhas da cabeceira no 7, é um helicóptero a 500 pés e não interfere com a sua aproximação, está mantendo sobrevoo no setor. Tente o tráfego 3304, tem livre pouso na 1,90. Mike Serra Golf, autorizado o táxi até o ponto de espera, reporta pronto o Mike Serra Golf. Mike Fox Serra, como é a radial ideal de saída? Está reingressando final no 7. Índia November Alpha, ciente, autorizado final da no 7. Índia November Alpha. Autorizado final no 7. O meu voo se disse só instantinho, cópia. Confirma o PAT? Sim, só um instantinho para a cópia. Então 3662, ingresso a Juliette, posição 02. Juliette 02. O passageiro 2223, deixa a mantenha restrito nível 100 devido a tráfego, vai informar o tráfego. Pode parqueamento do mesmo prossegue, parte principal, Indy Alpha até o ponto de espera da 10. Ponto de espera torre em 118 decimal meia dúzia, o ajuste no 05, bom voo. Solo 11, livre a pista pela direita, frequência do solo 121 decimal 9. Tango Romeu Golf Vitor, pronto, cópia. Aeronave na curta final da 1-7. 060, decola da 1-7 com curva direita no perfil da saída Arbor e após direto descido. Controle em 119 decimal 35, a torre em 118 decimal meia dúzia e aciona 5043 nos respondes. 9-9, autorizado pouso, pistão no 7. Confirma o pátio que se destina ao Índia November Alpha. Pátio 4, senhor. Ciente, o Índia November Alpha. Golf Vitor, correto, confirma o PLD? Ciente, acionamento táxi de decolagem agora com a torre em 118 decimal meia dúzia, o ajuste no 05, um bom voo. Na escuta, prossiga, Mike Fox Air. Subindo restrito no 090, então o tráfego na posição de 2 horas, 13 milhas, com um sudoeste passando 130, emitido ao 100, um eco 145. Tá ciente, é o Mike Fox Air. Passaria 2223. Prossiga. Como tráfego posição 10 horas, 12 milhas, rumo noroeste, mantendo 090, eco 110. Yes. Total 9919 ali, mantém pistão no zero. Índia November Alpha, solo aos 1-3. O seu backtrack está autorizado, só que o senhor vai aguardar na pista para o táxi do tráfego que está no ponto de espera da 1-7. Após o ingresso do mesmo à cabeceira, o senhor está autorizado a ingressar pela taxiway até o pátio 4. Golf, tem condições de alinhar de modo a deixar a taxiway livre para o ingresso do Charlie 150? Zé, vai receber aí, não? Aqui. Marcenteiro, passareiro. Ok. Passareiro 2283, aqui que é Marcenteiro, Marcenteiro. Ok, vai para o estúdio. Total 9897, decolado da Uzuno 4, controle 1, 9.35. Controle 1935, bom dia. Charlie, está estimando pouso em Monte Chapéu, 12205, trofeu modificação presente, ascensão 105, voo direto destino, Mike Fox para a Terra. Passarinho 2223, está autorizado 2000 pés, ajuste 1015. 15, 10 para 2000, chefe. Estou conseguindo completar? Controle total 9897, bom dia. Aguardo total. Mike Fox Terra, submantenha o nível 105, condições visuais. O plano modificado é Zuno 1115, voando direto a destino. Direto a destino, subindo 105, Mike Fox Terra. Azul 4298, redução para 210 nós. 210, azul 4298. Passaria 2223, estou conseguindo completar? Não. Perfeitamente. 9897, contato radar, submarino 320, sai da árvore. Para o 320, sai da árvore, total 9897. Então, 3859, desse mantém a 060, chegada bom. Decolado 105, controle 199-35. 035, gráfico. Para a esquerda, pro 020, limite ao localizador. 105, controle 199-35. 1935, bom dia. Guarda. Azul 4298. Vê se mantém a 4 no pé de ajuste de 1.015. Passando a redução para 139. 410, 1.0, 4, 12, 1.0. Mike Serra Golf, 1.000 pés, corredor a sé na chute de controle, informe para o da barra. Golf. Controle, bom dia, total 9911, decolado 015. Bom dia. Total 9911, contato radar, submantém o 310, sair da mão. Autorizado 310, sair da mão com total 9911. Azul 4298, desse mantenha 2 mil pés, informe estabilizado o final do procedimento, ajuste 1.015. Seguro, Xené 6219. Victor, autorizado táxi até o ponto esperado no 7. Reporta pronto para ingresso ao meu Golf Victor. Então 360 amigo, decola da 10, saída Gael, Leta, Brit, onde intercepta pelo Zulu 10 e prossegue conforme a rota apresentada. 5077 no transponder, 11935 a frequência do controle. Precisaria o total para uma frotida presente? Não. Elétrico está autorizado, total 9897, aguardando coordenação, ajuda o Zé. baixado e travado. Pode travar. Já está, passando estéreo. Vou pro menos 50 com 9, né? O vento 150.09 mais. O passarinho do 2223, o autorizado pouso pista no zero, vento 150.09 nós. Informo helicóptero 1 Robson 44 efetuando sobrevoo a 2 milhas da cabeceira 17, não interfere com a sua aproximação no 90. Afirmativo, sim. 2, décima, tem a Robson 2 no pé, desistiu, fina 10.0, 15, só um sinal do segmento elétrico 2. Para 2015, pode tracionar o Zé Delésica 10, 9632. Total 9897, controle. Escuta. Estou utilizando uma elétrica. Copio. Copiou, total 9897. Manda elétrica. Total 9911, mantenha o perfil da saída, tem dois traços na fita de aproximação. Mantenha a saída MOM, por gentileza. 7, mantenha a saída MOM, Proti, 9911. Azul 4298, forma estabilizada. Salve Salvador, repito, 1345. Cliente da Gol para autorização de Vitória. 345 para Vitória, está autorizado nível 380. Decola da 10, saída da El, Leda Eus, onde prossegue o GPS do 44. Aciona 5102 em transpondas, 119.35 para o controle. Autorizado Vitória 380, decola pela 10 curva direita, saída da El Leda Eudes, após o pessoal 44. 102 transponder, 193, controle, 345. 5217, desça e mantenha o nível 090. Autorizado, terceiro Matheus, 090, 97. Total 9897. Vai chamar um 288 para o dia. Bom dia. Salvador, Azul 42, a frente estabilizada. Azul 4298, completo final, chama o seu 8186. 86, bom dia. Boa. Total 9911, não está utilizado o Vassote. Frequência do solo 121 decimal 9. Viva na Eco 219, gente. Direto top. Delta Front, gato. 4298, o vento 140 graus, 10 nós, aguardando autorização para pouso, o azul 4298. Azul 4298. Atenção 085, mais cargo, quando possível, estimar de pouso. Isso, aguardo um minutinho para decolagem. O 4298, vento 140 graus 10 nós, autorizado pouso pistão a zero. Teve pouso no zero, azul 4298. Doutor Juliette, está autorizado, Serra, nova metragem Lima, meu 10, decolada 17 no axé, após decolagem direita. 0160 no transponder, 119.35, frequência do controle. Gente, após a mesma autorizado decolagem pistão no 7, o vento 150, 10 graus, atento à esteira de turbulência do Embraer 190. 5 2 mil pés, 3 2 1 9 5 2 1 7, desse mantém a 0 6 0 0 6 0, 2 1 7. Eu fico 9 segundos de voador, não interceptar. Voador no outro 3859, interceptar o jet. Sim, Marcos, tem condição de estar utilizado, tem? Direto Duna, já está 3859. IGG Juliette, prossiga. Autorizado acionamento de chamar para o táxi, 81 dia Juliette. Fernando 2085. Erro, 312. Ventura 40 graus 099. ILS da 10. Sente, passa a duna, completo sinal, chame 2, 118, um decimal, meia dúzia. 18, meia grata. 12 da 11, estabilizado, X-ray 10. Oxa, na M3, 12, continue a aproximação, reporta no externo, baixar e travar. Reportará na M3, Azul 4298, solo aos 24, livre a pista pela direita, frequência do solo 12, 1 decimal 9. 19, bom dia, continue. Afirmativo. Victorinho de Juliette. Paulo Salvador, bom dia, Azul 4298, bom dia, prossegue via Alfa Juliette pro 03. Alfa Juliette 02, 4298. 03. Perdão, 03, 4298. Salvador, muito bom dia, compartilhando com o Romeu Golpe Victor na Arco. Romeu Golpe Victor. Mantenha 060, Xenê 6312, o vento 120 graus 09 nós. Quem negar no 0 no 5, autorizado pouso, pista no 0. Autorizado pouso na 10, 632. 518, décimo 80 para 60, 10217. Sim, vê se mantém a 3.010, 5217, completando a redução para 209. Ok, 3.010 para 200. Tem condições de dar presente, curva à esquerda para a final da 17? Gente, autorizado o final da 17, o Mike é com o Delta. Modifica, prosseguir visual no 045. Na pousa, o 1-1-4... Salvador, Buenas, web 5826, descendo ao 150, ciente, ativo. Aguarde, o meu Golf Victor, na escuta. Vai to HQ, tu copy? Clear to HQ, flight level 370, runway 10, book a departure, Aracaju transition. After departure, turn left, via operator 58. Calc, 5076. And took us a bridge to align the small 35. Mantenha 050, chegada a Mária, ajuste de alquímetro no 05, acende a edificação. Identificou 050, Mário, ajuste será 1015. Seria voitado. Autorizado. Obrigado. Total 9911 no controle. Agora o centro Recife na frequência 12545, alternando 12685. Ciclo 2 anotado em redução para 189.